Você Vou pode usar desligar tudo, o vai. número da câmera. Tu em baixo tens um menu só para eu perceber o desacerto. Ok? Tu em baixo tens uma barra que tem números sempre a surgirem. Estás a ver? Ai, contar, contar, já, Estás a ver? ok. Até de, Então vá. em, sim, sempre até 16. Ok? Um, olha. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, um, 1, dois, 2, três, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 13, 14, 2, 3, 15, 16. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Sim, certos nos números, Ok. vamos apagar Reparaste que nós tudo para andávamos ficar certos certo nos para números, não é? a diferença. Sim, certos nos números, mas para mim já dá para ir agora para ir Como... ver quanto tempo é que É falta. isso. Então, assim que tu ouças os primeiros 16, na câmara fazes-me sinal. E contas também. Um, dois. Entras, estás a ver? Eu vou contar. Na segunda série que tu ouvires, Vais entras contar no um. 16 e Ou eu seja, começo eu a vou contar contar. 16 e tu entras na segunda série. No um seguinte. Ok?